Começamos o programa de hoje com Free Leone, Feel Free. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rádio. 10 e 37. Rio Sul Rádio, serviço. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue, 0800-55030. Informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio Notícia. Rio Sul Rádio Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política. Descobertas científicas. Cinema. Música. Tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. Notícia. Notícia. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Iar tu nu-mi vorbești și mă scoți. the hurt has lived inside of me. But there's gold in the dirt I never took the time to see. But I knew of its worth when you walked beside of me. And my hand fit in yours like a bird would find the breeze. We used to be giants. When did we stop? Song in the silence, but time catches up. Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot. I knew from the start you'd be the one to set me free. That day in the park when the herd would hide from me. Those eyes used to know me. It's been way too long. You are the moon and the stars. When did we stop? Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot. We were the song of the silence.